já perdi jogos, mas não perdi crenças. Agradeci pelo que tem na dispensa. Em oração, fiz os outros fazerem questão da minha presença. Onde a situação era tensa, pra quem tava fora do trilho, pra quem deu o milho, ouvi o gatilho. Ao invés de puxá-lo, pedi com licença. Não foi por temer a cadeia, foi por respeitar as candeias. Foi por respeitar a cultura da fé que eu trago em minhas veias. Índios acreditaram em Tupã, negros cultuarem a Sampo. Meu corpo trazer essa mistura, foi que deu postura pra eu crer na manhã. Quiseram pregar religião, entre papéis e madeiras. Cristo quis bom coração, não marcar as bandeiras. Kardec pegou por espíritos, Buda deu seu sangue por animais. Nós tradamos prever o fim do mundo, não fim da pobreza, momento de reais. Nessa terra de guerra e de paz, vim mostrar qual que é. Guerreiro do Perequê, aqui o importante é ter fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Nos livrais das leis do mundo e o mundo das leis do homem. É, o importante é ter fé. Tô pronto pro que der e vier. Na vida só se abala quem quer. Hoje só quem é vai saber. O importante é ter fé. Já me disseram que eu sou um qualquer. A vida foi quem me pôs de pé. A nossa fé vai prevalecer. Pastor, antes de orar tem que soltar o din-din. Na minha infância não era assim. Padre pedófilo tem de monte, é o que acontece. Só posso erguer minhas mãos, fazer uma prece. É preciso ter fé, independente do que aconteça. Seguir em frente, erga a cabeça. Escute o perdão, aceite a sentença. Pra pisar nesse chão, peça licença. Deus é a salvação, né não? Com certeza, pra muitos o perdão, o efeito surpresa. Mas que tem seu lado bom, de um lado Frei Galvão, do outro Padre Cícero. O que é santo no sertão, salve Cosme e Damião. São Jorge mata dragão, fé na Ave Maria e benção de Pai João. Não importa a religião, em qualquer situação, o importante é ter fé, essa é minha oração. É, o importante é ter fé. Tô pronto pro que der e vier. Na vida só se abala quem quer. Hoje só quem é vai saber. O importante é ter fé. Já me disseram que eu sou um qualquer. A vida foi quem me pôs de pé. A nossa fé vai prevalecer. Sou um negro pobre sem valor, mas com orgulho da minha cor. E você que me olha, somos tão iguais, filhos do mesmo Criador. É, o importante é ter fé. Tô pronto pro que der e vier. Na vida só se abala quem quer. Hoje só quem é vai saber. O importante é ter fé. Já me disseram que eu sou um qualquer. A vida foi quem me pôs de pé. A nossa fé vai prevalecer. Ei, ei.